Bordeaux, é o Papa Romeo, Mike Yankee Tango, pátio 3, posição 5L. Solicito atualização de reboque para a posição de número 5 no pátio principal. Mike Yankee Tango, autorizado reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Gente, reportarei. Salvador, 095 prepara a saída da árvore, transição Elefa e aguarde a cópia. Árvore Elefa, aguarde a cópia, 095. Na linha 312, reduza para 2209, vou seguir como número 3 na aproximação. Tá, Charlie Mike, tá. Para o localizador, curva direita para o 060, reporta estabilizado, desce para 2000 pés. Direita 060, desce para 2000 pés, reportará estabilizado, Charlie Mike, tá. Solo Salvador, azul 4039, contato com 88, 5 horas, Galeão. Azul 4039, autorizado o táxi até a ponte espera da pistana 0 via Pátio Índia, ponte espera todo no 98, decimal 95, ajuste na 0 no 8. Azul 4039, autorizado o táxi via Pátio Índia, ponte espera todo no 98, 95, muito obrigado, bom dia. Full na 095, pronto, 4. O procedimento é o serviço da pista 1-0, e após o TAP voo encerra para o 366, eu vou ter como número, do, número 3 correção na aproximação, desça até 4.000 pés, QNH 1-0-1-8. 4.000-1-0-1-8, pode estar encerrando para o 366, aguardo o 3304, confirme estabilizado. Estabilizado. Gente, completa a final do procedimento, está minha torre, Salvador 1-8, decimal 95. Voo 0095, atendimento correto, uma aproximação 04. Camarada, voo 09. De 1 hora, 12 milhas, é um Charlie 25 Charlie com 1709 de ground de redução. Está agora a 3 milhas e meia da posição do 1639. Vai reduzir, manter 190, o que era 63. Gente, após o TAP, desça para 2500 pés. Após o TAP, 2500, será 63. Charlie Mike Papá estabilizado no localizador. Gente, Charlie Mike Papá está agora 2.5 para a Duna, completa o final do procedimento, chame a torre 198 decimal 95. 895, um bom dia, Charlie Mike Papá. Salvador, bom dia, papá, papá, Charlie Mike, papá, aproximando de Duna, estabilizado no localizador, pistão no zero. Papá, papá, Charlie, papá, Mike, ajuste no zero no 8, continuando a aproximação número 2 para pouso. Ciente, é o Charlie Mike, papá. Linha 312, autorizado o ILS Whisky da pista 1-0, reporta estabilizado. Autorizado ILS Whisky, vai reportar estabilizado, Salvador, azul 4069, 40 Delta 10 pronto. Azul 4039, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera no zero, azul 4039. Azul 4039, decola de imediato, quando autorizado? Afirmo, azul 4039. Azul 4039 ali, mantém a pista no zero, agilizando. Ali, mantenha no zero, agilizando, azul 4039. Ao 05, reporte-se ao término. 7, reportarei. Então, 3304, sala 18, direita, 121, decimal 1. 21, 1, 3304. Azul 4039, autorizado a colagem de pistão no zero, vento 1-0 graus, 8 nós. Autorizado a colagem de pistão no zero, azul 4039. Vai fazer o DSL. Salvador, o gol 9918, está pronto para o Porto Velho, pelo menos na posição 1-2. Opa. 9-1-8, aguarde para o puxo. Vai aguardando. Correção. O chaneiro 6312, completa final do procedimento. Chaneiro 2, Salvador, 9-8, decimal 9-5. Amassou e 1-9-8 na 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Azul 4089, vamos ao contato radar, se mantenha o nível 300 e o seu da El. 300 da El, azul 4089. Bola 095 autorizado, chama táxi. Direita na Eco, 121, decimal 1 ao solo. Direita Eco, 121, no... bom dia, certo, mais. Portilhão 6312, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 190 nós. Nível pouso no zero, Oceano 63, mas... Autorizado táxi via Alfa, recorte antes do táxi Juliette. Separação Juliette, sério. Salve Salvador, é o Papa Romeu, Mike Yankee Tango, informa o término do reboque na posição 5, pátio principal. Sim. Graças, bom dia. Salvador, bom dia, Tango, informação, estilo. Nós estamos no nível 340, Aguarulhos, 249, no mundo dela. 3179 tem 320, será autorizado, copia? 3179 autorizado Guarulhos, nível 320, e eu fiz 10, Taubaté, decola da pista 10, após decolagem curva direita na saída da Euleda Motiva. Respondo 5407, controle 1120, decima 8. Autorizado, Polo Santo, Salvador, a Guarulhos. Cotejamento correto, chama pronto, portão 10. Charlie Mike Papá, você manda para Juliette. Charlie Mike Papá, mantém a posição. Tem a posição, certo. Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Alfa, reporte antes do taxi Juliette. 1095 para táxi, 112 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 2. 1148, ponte interior. 1095, autorizado táxi da ponte espera da pista 0, via Índia, no ponte espera turno, no 8 decimal, 95, ajuste no 0, no 8. 18, Índia, 395, voo 1095. Solo 1918, 9918 para o táxi com 2 a bordo, alterando Fortaleza com 2 horas de distância. 19918, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, no ponto de espera Chametorre, no 895, ajuste no 098. Pátio Índia, ponto de espera 0, 118, voo 1918. Salvador, bom dia, o gol 9908, está na sequência para decolagem, atrás do nosso colega, está 1 a 0. Gente, gol 9908, mantém o ponto de espera. 9908. Juliette, acho que na Lima chama 3, mas 7 mais 4. Oceania 6312, autorizado Juliette, portão 03. 703, Oceania 6312. Doutor, muito bom dia, o grupo 2196. O 2196, autorizado Serra Brava, Papa Serra, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da pista no zero, após decolagem curva direita na saída da Euleda B10. Transponder 5155, controle 120.8. Seja autorizado nível 360 para Porto Seguro. 50, decola da 10, curva direita da Euleda B10, 5155, transponder 1208, controle. Por gentileza, a gente precisa fazer algum PLA ou é hora de decolagem? Olha o 055. Gente, estamos ouvindo para a companhia, muito obrigado. Protegimento correto, chama pronto, 09. Chama pronto. Quando pronto para a descida, altímetro no 018. Ok, senhorita, para a descida, no ideal, autorizado e TAP, grato. Nome ideal de descido azul 9005. Uhum. Ideal de descido 9005. Azul 9005, desde as restrições para 3.000 pés, altímetro no 08. Restrições para 3.000 graus, monitável 9005. Azul 4039, chame centro Recife 125 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. Gente, no 251, alterando 3525, azul 4039, obrigado. 13325, a secundária, azul 4039, bom dia. Ah, gente, no 3325, a secundária, obrigado. Decola 30, controle 120 decimal 8. 08, bom dia, 09. Doutor Salvador, bom dia, gol 1095. Zona 095, bom dia, contato radar, se mantenha nível 360, após 2.000 pés, vou direto à posição, eleva. 360, após 2.000, eleva, gol 1095. Autorizado a decolagem, gol 998. Autorizado mais papá, confirme o pátio. Aéreo, tá. Autorizado cruzamento 97, o Charlie mais papá, a estação na frequência livre. Pode ser mais papá, bom dia. Gol 9998, contato radar, suba e mantenha o nível 390 via saída Puca. Via Puca subindo para o 390, gol 9998. 9009, bom dia. Quer identificação? Bem. 9009. Está em serviço radar, está em contato radar agora 5,6 milhas do oeste de Salvador. Vou para a posição ITAP para a chegada a Mari. QNH1018. Confirme mais quantas milhas para iniciar a descida? Está no momento. Bem, se desça para o nível 050, QNH1018. 0088 para 9009. Para o nível de voo 050, 9001. O Gol 9918 está cruzando 070. Pode ir para Aracaju, Celeste? Autorizado Jamo, 9918. 99. Gol 9005, foi direto para a posição Duna, desce para 2000 pés, QNH1008. Autorizado a final do procedimento LL6 Rate, sistema 0, chama estabilizado. Azul 9005, copiou o controle. A escuta prossiga. Azul 9005, desça para 2000 pés, QNH1008. Voe direto Duna, autorizado a final do procedimento LL6RI, pistão 0, chame estabilizado e, se possível, mantenha a velocidade até próximo a Duna para sequenciamento. Ok, na proa de Duna, 2000 pés, autorizado ILS, vai manter 240 indicado, ao 2900. Gente, reporte iniciando redução. Reporte lá. Controle bom, 9918. Prossiga. Que foi autorizado Pulca, depois Aracaju. Tem que voar Jamo agora? A saída é Pulca, Jamo, Aracaju. Tá, a gente pode voar da presente Aracaju? Oi, Jamo, aguardo coordenação. Ok. Salvador, bom dia. 3732, acione identificação, este é o controle Salvador, chegada Maria autorizada, desta via chegada para o nível 060, QNH1009. 0108, via para o 060. Gol 1095, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterna no 1260. 38260, bom, 095, bom dia. O 9998, chame sempre Recife, 12685, alterna no 25, decimal 45. 2085, 2545, 9998. Tá 3179, autorizado, chama táxi. O 9009, copiou o controle. 9005, confirma ou 09? 9009. Siga para o 9009, por favor. Esse é para 3000 pés, sem restrições, altímetro no 018. A 3000 pés, sem restrições, 9009. Tan 3732, desça para o nível 050. 050, professor, 030. Iniciando a redução, o azul 9005. Cliente. Azul 9009, desça para 2000 pés, QNH 1008. Voe direto para a posição Duna e aguarde autorização para o ILS. Ativo para 2000, direto Duna, aguardar autorização para o ILS 9009. Receptor Lock, o Glide, o azul 9005, estabilizado, visual com campo. Azul 9005, completa final do procedimento, chame a torre no 8, decimal 95. 1895, boa, bom trabalho, obrigado, Sheri. Sim. Oi, Salvador, um bom dia, azul 9005, estabilizado. Azul 9005, bom dia, ajuste no 08, reporte baixado e travado. Botar a baixada travada, azul 9005. Tá, 319, são 185 a bordo, a gente está com 350 alternando com 20. 319, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista na 0, via Pátio Índia, ponto de espera torre 98, decimal 95, ajuste na 0, 98. 2018, Pátio Índia, ponto de espera torre, bom, nossa semana. Passada 2223, autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decola da pista 1-0, após a decolagem curva direita na saída Arbor, transição Elefa, após sair conforme rota do plano. Transponder 5137, controle 120, decimal 8. Passarei 2223, cotejamento correto, chama pronto, puxa o estacionamento. Marcha travado, azul 9005. Azul 9005, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 7 nós. Autorizado, pouso azul 9005. Localizador 9009. Azul 9009, completa final do procedimento. Essa é minha torre, Salvador, 98, decimal 95. 1895, pode ir. 3732, sem restrições, desse para 2010, altímetro 0098. Autorizada final do procedimento ILS X-Ray, pista 10, chama estabilizado. 12000, sem restrições, chamada estabilizada, 3732. Tá, 3859, aciona identificação, chegada bom, se autorizada, desta via chegada para 4000 pés, QNH 108. Via bom, chegada 4000 pés, 1089, tá, 3859. 2196, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 2196. O trem baixado travado, 9009. Sente que o chão de aproximação guarda a pista azul 4, então azul 9009. Guardando. Azul 9005, sala aos 4, meia direita, 1211. Direita, 1211. Bom, 960, acione identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível 050, QNH 1008, via chegar. Acionando a gente, 050, zona com área de chegada, pode ir embora na provisora, 1960. Mantenha chegada, 1960. Geral, 1960. Está 3179, após o Embraer corrigindo a TR da Azul que pousa, a Lima tem pista 0. Está 3179. Romeu Golf, deixa eu funcionar, se eu tô alguma delas. Afirmo, o plano do senhor venceu já 4 minutos, 5 minutos agora, o senhor afetou alguma delas? É, afirmativo, o senhor fez a delas? Gente, o senhor sai com o táxi, aposta na papá, Romeu, meu gol. É, 120 graus, meia dúzia de 10. Gente. Azul 9009, solo aos 49, direita no 211. Pronto. Solo livrou 9009. Está no ADR, está 3732. Está 3732, completa final do procedimento, semi torre Salvador 98, decimal 95. 295, obrigado. 9895 autorizado táxi, até o ponto de espera da Oficina 0, via Pátio Índia, no ponto de espera torre 98, decimal 95, ajuste 0, 98. 0, 08, autorizado táxi, Pátio Índia, ponto de espera torre 98, 95, ótimo dia, hoje 95. Vamos ver o meu gosto, meu gosto é Lima, tem cabeceira 35. Tem, mas 35. Com o 9960, foi para a posição Duna, desce para 2000 pés, QNH 1008, autorizado ao final do procedimento ILS X Rate, está no zero, chama estabilizado. Duna, 2000, 1008, autorizado X, contra estabilizado, gol 1960, obrigado. 3859, reduza para 2209, assim como o número 2 da aproximação. QNH agora é 1908, 3859, já está. Adianta 3259. Então 3179, do código 52, controle 120, decimal 8. Quanto 208, agradece, bom dia, bom trabalho, excelente semana e até a próxima. Romeu, manter a posição. Passando 3179, contato radar, submontanha o nível 320, via saída dela. Romeu Golf, utilizado com a pista 35, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Dentro da palavra, gol. Gol 2196, ali mantém a pista no zero. Salvador, bom dia, gol 2196, pronto no ponto espera 1-0. Gol 2196, ali mantém puxando 0. Ali mantém 1-0, gol 2196. São 3732 no solo 5-4, direita no 2-1-1. 21-1. Solo, bom dia, tá 3. 732, zero. Então 3732, tá? Alfa Juliette, botão 08. Alfa Juliette, botão 8, obrigado. Salve, Romeu, Golfo, decolado aos 55, controle, transfere 120, decimal 8. 120, decimal 8, mano. Romeu, Romeu, Golfo, direto, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, é o Papa Romeu, Romeu Romeu Golfo, decolado a 35, cumprindo o perfil Momo. Papa Romeu, Romeu Romeu Golf, contato radar na decolagem, suba e mantenha 3 mil pés inicialmente na saída, via saída Momo. Aqui, temos condições de cumprir o perfil, senhor. Autorizado, decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 7 nós. Autorizado, decolagem, 1-0, condição 96. Golf informa o tráfego na sua posição agora de 1 para 12 horas, um Airbus 320 passando do nível 050 em descida a 4 mil pés. Romeu, Romeu, Golf. Fica pela distância do tráfego? Está agora 13 milhas. Certo, estamos chegando para ver o Romeu Golf. Gente, tráfego adicional agora na sua posição de 2 horas, 21 milhas, rumo sudoeste. É um Airbus 320, passando nível 080, descida ao 050. Romeu Golf. Detran 3179. Prossiga. Desvio à direita para evitar o ideal seria 225 por aproximadamente 50 milhas. Gente, está autorizado desvios, TAM 3179. Após desvios, retorne a rota, reporte retornando a rota. Ok, autorizado, retornando, reportará 3179. Quando possível, coordenar a posição up e left com o tempo, por gentileza. Aguarde. Na minha 3, zona 2, prepara a pouca transição para Ju e aguarda a cópia. Informa o tráfego na sua posição de 11 para 12 horas, 15 milhas, rumo noroeste. É um Alpha Charlie 90, passando nível 055 em subida ao 220. Guarulhos. São 3663, prepara da Anjo da Morte, da número 3, cópia. Aguarda. Verão no 909, após pelo desça para 3 mil pés, QNH 1 no 08. Vindo, é só 3 mil, mesmo 2, tá? 3259. Controle Salvador, muito bom dia, 2196, decolou, tá? É o Leda B-Dev. Sou 2196, bom dia, contato radar na decolagem, subo mantenha o nível 360, via saída da EL. Via saída da EL, 360, vou 2196. Renan 6311, desce para 4 mil pés, QNH 1098. 4833, transfonder, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 360, via 7, decola B90, com curva direita, árvore elefa, transponder 5433, controle 120, decimal 8. Esse 04 para Rádio, para posicionamento. Chamará. 3130, autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, via rotação de voo. 5433, no transponder, controle 120, decimal 8. Equipa autorizada 3530, decolagem da 1-0, curva esquerda, Mucajama, Caju, Mucaju, nota do plano. Transponda 541.220, 363, 3.2 para posicionamento. São 3.063 cópias. Prossiga. Guarulhos 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita. Subida da El, Leda Mótiva. E essa do 1-0, até Taubaté. 5437, transponder, controle 120, décima 8. Guarulhos nível 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita da El, Leda Mótiva. Do Luna 0, Tetalbaté, 5437, transponder e 1208, controle, da 3663. Linha 3, ratinho para pressionamento. Bora. 325, 3329, agradece, um bom dia, bom trabalho, senhorita. Boa formação nebulosa, com chuva. É pro gol 1960? Afirmo, no setor em que o senhor se encontra formação nebulosa com chuva, confio. Negativo, 1960. Tchau, reduza para 9909-6391 e apostilo desse para 3000, que ele é 1908. Pelo 3000-6391. A 3859, completa final do procedimento, chame a torre 98, decimal 95. 95, a 3859. Repouso pistola 0, vai ter 120, igual a 059, ou ajuste na 098. Repouso na 0, ou 1960. 42223 da Paparedo, está com 62 no POP, 4 horas alternando Salvador. 1961, nível S, desce para 2000, última transformador 2018, chama estabilizado no curso do localizador. 311, tarde de presença, chama nave estabilizada. Controle, gol 2196. É possível lá na prova de Porto Seguro? 2196, chame agora o 125, em 251, antena 33, desce 25. E solicite diretamente ao mesmo. Change 251, 3725, uma boa. Eu no 160, direito na 211, solo aos 03. Oi? Direito na 211, obrigado. Restaurador em 198, decimal 95. 8, 95, 6311. Ufa, 6311, estabilizado, ILS. 06311, continue a aproximação, guarde está livre. Na escuta. Não, meu nome é Wolf, chama Centro Recife 2085, alterando 25, decimal 4, 5. 2085, decimal 4, 5, meu nome é Wolf, obrigado. 3304, 0 táxi. E a Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, o anjo chama 08, meu voo. 108, e a Pátio Índia, ponto de espera, 118, decimal 95, 3304, obrigado, bom dia. Gosto 160 da passagem da nave da TAM, saindo do portão 07, após o ingresso Juliette 09. Sim, a Juliette 09, após o TAM, boa, não é mesmo. Alô, Salvador, bom dia, 3259. 2259, faz via Alfa, chamando o Juliette, gente Alfa, é o Juliette, 3259. Alinhar e manter esse número. Nem mantendo, 2x6. Zero táxi, 3259. 3259, Juliette 04. Juliette, portão 4, 3259. Irá parquear agora no 04, após a mente está autorizado o pushback. Decolagem pistão na 0, venta 1, 50 graus, 07 nós, ajuste na 0, 18. Decolagem, 2223. 91, descobria para 2000 pés, altímetro em Salvador 1018, linha de letra que seria para 10, chama estabilidade no localizador. Boa noite, 91. Boa noite, 91, a 2000 pés, já toma na estabilização. Altímetro 1018. Decoladas 10, controle 908. 308, boa. Olá, Salvador, muito bom dia. 2223, decolado na árvore. Espera, torre 118, decimal 95, ajustando 09, mão volta.